Começando agora mais um podcast que é show de bola. Sejam bem-vindos, meus caros amiguinhos. Estamos de volta aí para comentar sobre a última semana da NFL. Eu sou Pedro Carvalho e comigo tá o Vitor. Oi. Que merda foi essa, cara? Não sei, foi o que veio na cabeça. Tipo, kawaii as fuck, tá ligado? Me deixa. Bom, depois dessa introdução um tanto quanto duvidosa do nosso amigo Victor. Então, estamos só eu e ele hoje para gravar aqui. Vamos falar um pouquinho aí do que aconteceu na semana 16 da NFL e falar um pouco da semana 17. Sim, amiguinhos, está acabando a NFL, infelizmente. Isso é triste. É momento muito triste. Vamos ter que conviver, pelo menos tem NBA, né? Mas, puta, daqui a pouco só vai ter beisebol na TV. Olha só que maravilhoso. Fica até um minuto de silêncio, né, quando fala isso. Cara, se você quiser discutir beisebol, a gente discute, porque beisebol não é tão horrível assim. Ah, cara, tirando o World Series não. É uma ótima coisa pra você deixar a TV ligada e fazer outra coisa ao mesmo tempo. Tipo, deixa a TV ligada também no show da fé, enquanto você ouve a palavra de Deus, né, que é Então, muito mais legal que beisebol. se for deixar no show da fé, deixa naquela igrejinha que usa a prancha de surf como mesa. Como é que chama aquilo lá? Não sei, cara, mas agora eu quero achar isso. Ô, Você nunca viu? Mano, é sensacional. falando em programas alternativos, cara, eu descobri que tem um reality show de modelos anãs, cara. É sensacional. Tá certo. Por que É, não, tipo, né? eu achei que RuPaul Drag Race já era um ótimo programa, mas agora tem um programa melhor que RuPaul Drag Race, que é o programa das anãs, que é Pequenas Mulheres, Grandes Alguma Coisa. Acho que é Grandes Egos, alguma coisa assim. Tá Enfim, cara, é certo. sensacional. Por que não? Bom. Ó, se você quer saber o nome da igreja da prancha de surf, se chama Igreja Bola de Neve. Até o nome é sensacional. Caraca, é a bola de neve, eu conheço a ponte. Nas empresas que eu trabalhei, nesses anos dessas empresas vitais, várias pessoas frequentaram a igreja, mas abandonaram logo depois para seguir para a vida da putaria, cara. Mas é isso aí. Bom, Cara, para a começar mesa é então. uma prancha de surf, cara. Como você quer levar a palavra de Deus a sério sobre isso? A palavra de Deus, alguém que se pá nem existiu. não pode ser um surfista. Ele pode ser qualquer coisa, né, cara? Vai da sua imaginação. Até aí. Mas é uma coisa medonha. Enfim. Chega disso. Vamos então para Amém. falar. Vamos então para falar um pouquinho aí um pouco sobre a semana 16 da NFL, o que ocorreu. Então, bora lá. Bom, para começar então nosso papo sobre a semana 16. Falando aí dos jogos mais importantes, né? Lembrando que neste novo formato a gente não vai ficar falando de todo o jogo, porque tem uma porra de jogo bosta, tem uma porra de jogo que não é importante, então a gente vai falar das coisas que importam. Então, para começar, Cowboys. exatamente, para começar, Patriots 37, Bills 16. Mas olha só, novamente uma polêmica aí, essas decepções. Uma Dessa polêmica com vez quem? Qual o time? jogo com o time de New England, lógico, né? Que Ah, acontece. coisa rara. Dessa vez tem que roubar mesmo, porque tá dentro de casa, tem que roubar, é isso aí. Tá certo. É uma boa mentalidade Teve. essa sua. Cara, é isso aí, é mentalidade brasileira, eu chamo. Foi um TD do Benjamin, que claramente ele manteve o controle da bola, teve os dois pés dentro e tudo certo. E anularam o TD, né? Ficaram aí 15 Falaram que minutos ele não na tinha, né? jogada. E ainda não explicaram o porquê, né? De ter Sim, anulado o isso foi TD mais do brother. sensacional. Daí o ponto é: primeiro que os caras me marcam um touchdown. E aí, igual do Steelers, né? Detalhe. E aí vão lá pro lambi-lambi ver uma coisa que só o juiz que tá vendo esse vídeo viu e volta atrás. Sendo que o mundo inteiro viu totalmente diferente. É Mas patético, cara. Esse seu time é o patético. juiz falou. Sem ataques pessoais aqui, isso é um problema de família. Bom, cara, assim, a gente vai falar disso mais pra frente, mas assim, Bills perdeu esse jogo, deu uma complicada aí na chance dos playoffs deles. E aí, eu só lembro, nosso querido. É o Doug Marrone, que é o técnico dos Bills, né? Eu te confesso que eu não sei quem é. O Marrone é do Jaguars. Enfim, o técnico dos Bills foi lá, né? Deu ali, botou o Tyrod Taylor no banco algumas semanas atrás. No jogo que o Nate Peterman lançou 5 interceptações em 1/4 contra os O Chargers. Maroney é do Jaguars. Então, quem que é o técnico do É o Bills? Rex Ryan. Então, o Rex Ryan, que não é o técnico do Bills atual, mas é o técnico do Bills pra gente, foi lá e fez essa merda, só complicou as chances de playoffs, e aí os Bills vão estar jogando pela vida deles agora na semana que vem. Eita, é E o Sean McDermott. depois dessa decisão ligeiramente duvidosa, Bills aí vai estar jogando pela vida. Parabéns ao McDermott pela ótima Arbitragem. decisão de colocar o Nate Peterman naquele jogo. E, cara, Patriots bye week. Tem o tiebreaker em cima do Steelers, né? Precisa, logicamente, vencer o jogo contra os Jets, Os que joga Jets, e contra é os isso, Jets. né? Basicamente isso. Tem mais Quem alguma coisa sabe pra falar com. desse jogo? Não, próximo. Bom, próximo jogo, Panthers 22, Bucks 19. É, cara, Bucks decepção do ano, né? Sem Que, dúvida. pelo amor de Deus. Com certeza. Mas O time tava disparado, com... O disparadaço. time tava com tudo. Tava com uma defesa razoável. Um ataque bom. Exato, tirando o Doug Martin, né, que tá suspenso, tá não sei o quê. Ah, mas ele perdeu 4 jogos, né? Sim, fora isso, tinha o Jacquizz Rodgers, que no ano passado tinha jogado bem também, né? E os Sims? Não é, não é uma coisa Sim. horrorosa, não. O único problema, claro, assim, acho que além de secundária, era a linha ofensiva, mas ela tá ajeitando, tem aquele Donovan, o Marvin Mappet, tava tipo, ok. E há quem diga que o problema é o quarterback, né? Vai saber. Mr. Crablegs, que inclusive perdeu as estribeiras no final do jogo, né? Devemos dizer isso aqui. Ficou putaço, tentou invadir campo, Ficou. cara. E o caralho Bateu é 4. até no staff dele mesmo. Exato, cara. Que bonito. Ficou pistola real, assim. Mas o Bucks perdeu. E o Panthers, cara. O Panthers é aquele negócio, né? Deixaram chegar e o time tá aí. E embora a Mas, defesa então, toda. deixaram chegar, mas mete medo? Não, não mete medo. É só a defesa que joga, né, cara? E assim, vez ou outra, o menino Cam Newton conseguir fazer alguma coisa, né? Porque Sim. o ataque, ele tem umas horas que é brilhante e tem umas horas que é completamente apático, né? Com certeza. E tipo, ou é 8 ou 80, literalmente, porque quando eu falo que é brilhante, você vê aquelas jogadas Super-homem dele, né? então, que, puta, ele pega, é ele correndo e é só ele fazendo tudo, ou quando você vê aquele ataque Dink and Aquele Dunk, passe medonho. que ele vai dar A mão no 15 passes para safety. o McCaffrey, sim, ou lançar interceptações, ou ficar dando a bola para o McCaffrey para ele ficar de 3 em 3 jardas aí recebendo as Eles não usam muito bem o McCaffrey, velho. Eu esperava muito mais Assim, desse ano. se você pega, Tipo o ele Ingram, eu tem. tava esperando. Tipo, o McCaffrey pra mim tinha que ser o Ingram, não. O Camara. Camara. Era o que eu esperava. Sim, só que mais rápido, né? Porque o Camara, ele é um cara um pouquinho mais É, ele é robusto, mais né? forte, né? Sim. O McCaffrey, cara, assim, recebeu muito espaço na temporada, acho que até agora tá com 75, mas é pra 600 jardas, então, É, meu. então. E assim, 600 jardas, se for parar pra ver, ele tem, acho que, 6 touchdowns totais na temporada. É É muito pouco. nada, né? Nada. É muito pouco. Não Fora tá que correndo, ele sabendo usar foi. ele, não. Não, e fora que ele também correndo foi completamente irrelevante, né? Tipo, não fez nada, não Sim, ficou com é nada. recebendo mesmo, né? Sim. E Bom. pra mim, ó, só um adendo aqui, o destaque desse jogo pra mim foi os comentaristas, que quando o Ken Newton fez o touchdown, ele pegou a bola na comemoração e fez como se a bola fosse uma vela, né? Então ele começou, tipo, a acender assim com isqueiro a vela tal, e foi levar para um garotinho na arquibancada. Aí os comentaristas americanos, todos felizes, né? Ah, hoje é aniversário do filho do Cam Newton, por isso a comemoração. E olha que bonito, ele vai lá levar a bola pro filho dele, que tá ali atrás da endzone. Aí o Cam, chega assim o Cam Newton para entregar a bola pro garotinho, é um garotinho branco. Aí os comentaristas, ah, esse aí não é o filho do Ken Newton. Ops, que coisa. Opa! Tem algo errado. O Cam Newton, por sua vez, deu o nome do filho dele, Chosen. É, Ótima, sem ótimos nomes. comentários. Enfim. Então, próximo jogo. É, Saints 23, Falcons 13. Cara. Ah, Falcons, né? Que timinho, cara. Aí, sempre Esse provando que, né? ataquezinho aí não dá, cara. Ah, cara, o pior que assim, tem umas horas. É a mesma coisa, tem umas horas que o ataque funciona muito bem, tem outras horas que parece que tá todo mundo perdidaço. Não, o O ataque Devonta funciona Freeman não muito tá fazendo bem, nada. só que não faz touchdown, né? Vai lá e chuta um field goal, ó. Muito bom. Cara, o Sarkisian, tipo, não dá real, assim, porque. Tipo, o Devonta Freeman, cara, se você parar pra ver, você vai ver que muitas vezes ele tá parecendo perdido. Tanto na hora de pegar o run-off, quanto tanto em jogada de play action. É, qualquer coisa do tipo, cara, às vezes ele tá perdidaço. Sim. Basicamente, o ataque voltou a ser joga a bola no Julio Jones e reza, sabe? E mesmo assim, dá um jogo muitas bolas no Julio Jones, que pra mim não faz o Exatamente, menor cara. sentido. Exatamente. O Você cara tem cata ali. qualquer coisa, mano. Joga lá. Você tem, cara, um cara que ele tem o quê? Ele é 6'3", então isso dá, acho que 1,95 m. Grande pra caralho, que nessas bolas Esperto pra 50-50. caramba. Sim, ele pega tudo e você não usa ele. Parabéns, então, Falcons. Né? Vocês Não, estão não realmente faz o menor parabéns. sentido. E só não vou ficar Ainda fora dos assim. playoffs porque, né? É, porque Lions já saiu e Seattle não dá pra confiar, né? Ainda não, ainda tô em dúvida aqui quem que eu apostaria nessa última vaga. Ah, cara, eu não apostaria. Eu apostaria que qualquer um dos dois que entrar vai sair na primeira jogo do Divisional Round, do Wild Card Round. Então, é isso aí. É, cara, Não sei não. Ah, eu ainda dou chegaremos lá. créditos. Eu ainda dou créditos à defesa do Saints, que parabéns, viu? Sim, o Realmente. Latimore é um cornerback sensacional, cara. Sim, Que cara. E menino. assim, toda a classe de rookies do Saints tá de parabéns. Sem Sim. estar se encaminhando para ter o Offensive Rookie of the Year, o Defensive Rookie of the Year, e cara, até o OL deles lá, o Ramczyk, tá jogando muito bem. Ele, tipo, passou por basicamente todas as posições da OL do Saints, porque tava todo mundo se machucando. Ele foi indo de. Ah, tá precisando ali, põe o moleque ali e ele tá jogando muito bem, cara. Tá, não. Esse time Assim. tá redondinho, né? Sim, cara, é muito interessante, muito legal que eles fizeram alguma coisa, porque o Drew Brees não tá ficando. Não, não está ficando mais novo, né? Então finalmente tem um time decente para ele depois de 4 anos, né? Sim, dá pra brigar por alguma coisa, dá pra sonhar. A NFC é completamente aberta. Ainda mais que, cara, se for para pensar, os melhores times, digamos assim, você tem Eagles que tá sem quarterback, você tem o Rams, que é um time ainda que é muito novo, é muito inexperiente em playoffs, então erros acontecem. E a única treta real, assim, que eu acho que tem pro Saints é o Vikings, cara. Porque o Não sei, Vikings é eu um acho time que é tudo muito muito quietinho. aberto. Se for pegar o Saints, provavelmente vai ter que jogar num lugar frio. Então, não sei, é difícil. É, Drew Brees no frio realmente Se não você é alguma pegar neve coisa. ainda, não É, sei. de fato, de fato. Bom, mais algum comentário para esse jogo? Ah, não, a gente vai falar da chance do Falcons um pouquinho mais pra frente. Então, beleza. Seattle 21, Cowboys 12. Chupa, Cowboys. Já discutimos o jogo, adeus. É isso aí. Só uma coisa aqui, vou mandar um abraço para um amigo Zanco. E ele sempre fala, não, porque o Dak Prescott, ele é essencial. Então, assim, Parece que eu tinha não. um bosta, lixo de quarterback. Ele é um quarterback que ele tá sendo bem medíocre na função. O Elliott voltou, tipo, eu acho que ele conseguiu o quê? É, foi. Quase 100 Sim. jardas ele correu lá. É, então, mas ele teve, acho que, quase 150 jardas totais. Cara, o Elliott basicamente é o ataque inteiro desse time. Sim, Não, é nunca tinha falado. indiscutível. Todos os recebedores do Cowboys não são bons. Principalmente, cara, o Dez Bryant, ele ainda acha que ele é o receiver número 1. Ele não consegue separar de nenhum marcador, cara. Ridículo. E ele Acho que dropa assim, tudo, cara. Como é que pode um negócio desse? Aí ele vai lá, pega um passezinho sozinho de 5 jardas e sai latindo pro defensor. É uma anta. É um filho de bom. uma puta. Seattle que eliminou o Cowboys oficialmente dos playoffs, né? E aí, Seattle se mantém por aparelhos ainda na corrida. Tem chance. Por que É, não? tem chance, mas, né, cara, tá meio estranho. Ah, um fato interessantíssimo desse jogo é que depois do final do jogo, o senhor Earl Thomas, safety, né, É. do Essa Seattle, foi feia, saiu viu? correndo atrás do The Batedor Clapper, de né, palmas. do nosso amigo batedor de palmas, pra falar assim, né, Jason Garrett, por favor, se você tiver a chance, venha me pegar. Então, assim, cara, puta, Não, ele e o né, Bobby cara? Pra Wagner. quê, né? Exato, ele e o Bobby Wagner já estavam brigando pelo Twitter aí, trocando umas farpas pelo Twitter. Bobby Wagner, que companheiro de defesa do Earl Thomas, né? E só tá ficando mais feio. E aí depois ele deu uma entrevista falando assim: não, eu tô feliz aqui em Seattle, tô jogando pelo time, isso, aquilo, aquilo outro. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Cara, você não fala isso pro seu time da Ainda porra, mais mas. pra Seattle, né, velho? Que não faz a menor ideia de quem era o safety antes do Thomas. Como assim, né? Sim, Quem vai substituir ele? exatamente, cara. Exatamente. Não, não tem condição de fazer um negócio desse. Vai matar a torcida do coração. E assim, cara, o Pete Carroll, ele tem um sério problema que se você analisar bem todos os jogadores que ele drafta, ou que ele pega também muito cara no draft, ele pega caras que, tipo, eles são. Polêmicos. Não, ele pega caras que são bons fisicamente e joga em umas posições meio nada a ver. Então, assim, cara, o Earl Thomas é um jogador que ele realmente tem talento. Se ele sair de Tem, ele é lá, cara, muito bom. metade da defesa acaba. Tipo, real, assim, porque. Se sair, é aquele negócio, o sistema funciona muito bem quando tá completo. Já deu para perceber que, assim, sem o Chancellor, a defesa sofre. Se você tirar o Thomas, só com o Chancellor, a defesa vai sofrer do mesmo jeito. Sim. E quando o cara fala isso, cara, desculpa, mas você não tem o que fazer, não, você cortar o cara, ou, tipo, Não, eu duvido que ele vai ficar no que vem lá. Não não, tem se como. fosse metade da temporada, você concorda que tentaria fazer uma troca por ele, ou algo do tipo? Sim, na Porque, hora. cara, Eu trocaria. Dane-se, se você é bom, se você é ruim, você não pode fazer sim, isso, cara. Você tá sendo extremamente tóxico pro ambiente do time, velho. cara. E Tóxico. assim, o time acabou de basicamente ter mais uma chance nos playoffs e o cara faz isso. É muito Tá errado. pensando em outro time já. Me tira daqui, por favor. E Nem o ainda cara pro quer trocar Cowboys. por um time pior, cara. Como é que pode um Sim, negócio velho. Um time que não vai ter ajuda nenhuma na defesa. desse? Vai ter do Shanley em dois jogos na temporada. É a Os ajuda dois que ele fãs vai a ter. mais dele, né? Bom, bora pro próximo jogo, então? É só um adendo final. Você, torcedor dessa bosta desse time aí, dá uma olhada na visão de jogo que seu quarterback tem, porque olha, é bem especial, viu? Bom, não tem próximo jogo, na verdade. A gente coletou algumas coisinhas para falar que aconteceu na semana. Então, Victor, por favor, fale sobre seu queridíssimo quarterback que lançou duas interceptações no ano de 2013 só, sendo que uma delas foi na neve, conforme você sempre fala. Cara, o Foles preocupa, viu? Foi um jogo bem ruim ofensivamente do Eagles. O Foles muito mal, mas muito mal. Não é à toa que você é backup, né, Nick Foles? Péssimo, não tem nem o que discutir. Um passe totalmente errado, leitura péssima. Teve jogada que ele tinha que correr 2, 3 jardas para first down, sem ninguém na frente, ele resolve jogar a bola para fora. E tudo isso contra o poderoso quem? O Raiders. Raiders, que agora, Temo pelos se eu não me playoffs engano. já. Não, o Raiders, agora, se eu não me engano, tem até o momento uma interceptação apenas. O Foles lançou interceptação contra eles? Sim, lançou. Então tem duas interceptações. Olha aí, ótima defesa do Raiders, perdão. Não, o E, ataque cara. do Eagles foi horrível, horroroso mesmo. E tipo, também não é só culpa do Foles. Óbvio, ele tava perdendo o receive sozinho, direto. Mas o Doug Peterson, ele tem que correr mais com a bola, né? Não, não dá pra ficar apostando no Nick Foles, sinceramente. Ainda mais Tem que correr, com cara. os running backs, né, cara? Tem quatro running back decente nesse time, você tem que ficar usando Sim, eles, cara. não tem como. O Jay Ajayi, que basicamente estava tendo pelo menos uma corrida de 50 jardas por jogo, né? Desde que chegou no Eagles. O Sim. Browns, que, né, nessas goal line situations, nessas corridas de detona. O Smallwood, que é muito rápido. Então, assim, você tem O Smaug boa. não vem nem usando, vem usando direito, né? É o Até o Clement Clement, né? agora, né? Clement também, Clement é uma grata surpresa, bom jogador, cara. assim, é complicado, cara. E a defesa do Eagles, novamente, não poderia ter feito um trabalho melhor, porque o ataque do Raiders também, pelo amor de Deus, cara. Ah, então. Deixa eu até pegar aqui os stats do Amari Cooper, cara, porque o Amari Cooper, Acho que ele teve tá uma sendo. recepção só. Se Foi a eu do não me engano, touchdown. ele não tá com 500 jardas na temporada ainda. Não, olha aí. Conseguiu 500 jardas nesse jogo. Teve uma É, ele recepção tá para com. 60 e poucas jardas de touchdown. Ó, Amari Cooper na temporada, 45 recepções, 565 jardas, 6 touchdowns. Cara, ele vem de duas temporadas seguidas de 1.000 jardas. Então, assim, a Não, o gente que tá ele falando aqui teve do de Amari drop Cooper. esse ano também, né? Não é brincadeira. Sim, cara. O que, assim, Dobbs vem tendo um problema constante pra ele nesses anos, né? Nesses primeiros anos. Só que ainda assim, cara, o coordenador ofensivo dos Raiders não tem a mínima ideia do que tá fazendo. Não, É não tem. básica. É Sabe bem ruim. aquele meme do cachorro, tipo, olhando com óculos e com estetoscópio, assim, have no idea what I'm doing? É o coordenador ofensivo, cara, porque. E cabeças vão rolar, cara. A gente vai falar mais disso no, na, quando a gente for falar da semana 17, que tem várias peculiaridades, mas tá complicada a situação. Tem que rolar mesmo, né? Tanto é que vai mudar de cidade, né? Sim. E você viu que estenderam em, acho que, 1 ou 2 anos, né, a estadia deles em Oakland, né? Ah, eles não vão sair mais ano que vem? Não, não. Vai ficar mais 1 ou 2 anos. Ah, então se dane, que queimem. Mas Quem ó, cara vai o falar isso? negócio, essa defesa do Philadelphia lá tá bem meh, mal ou menos, né, nesses últimos jogos, mas quando é para fechar jogo, ela tá jogando muito. Isso é o que me conforta. Na hora que precisa, ela tá aparecendo e muito bem. E agora a notícia de hoje é que, com a graça do senhor Tim Tebow, Sidney Jones finalmente vai jogar na sua primeira partida de NFL. Vai ser titular amanhã contra os lixos. E espero muito desse menino, que vai dar um jeito nessa Jones. secundária aqui, meu Deus. Para quem não lembra, é o cornerback de Washington, da Que era um Universidade de monstro. Washington, que era um mini deus, cara. Era muito da hora de ver ele jogar no college. Ele teve um problema de ACL, né? Foi ACL, né? Foi? Foi. Aí caiu pro segundo round e o Eagles deu a chance pro menino. Aí acabou a recuperação, tá pronto pro jogo e uma ótima hora pra ele aparecer. Que a secundária ali, nossa senhora. Você faz um double move ali, é touchdown. Você joga slant, 70 jardas. Sim, cara. É difícil, cara. Eu tava vendo um vídeo no acho que foi no Bleacher Report, no The Ringer, dos caras mostrando que basicamente todas as jogadas de double move em cima dos corners de Filadélfia, Eles caem em todas. É impressionante. todas o cara já tava tipo 90 jardas para frente, cara. Sim, é impressionante, cara. Você dá uma esquivadinha assim, o cara já vai com tudo. Era É só aquele idiotice total. famoso. Ua! Exato. É muito bom quando um movimento tem tipo um som muito específico, né? E quando você faz ele, se você em casa, você que está nos ouvindo, na hora que você fizer, basicamente, Você sabe o que a gente tá falando. sabe o troféu do Heisman? Você vai fazer essa mesma pose assim. Porque é a pose do Duke, sabe? Ua! E voltar. É só ir e voltar assim. Então você já sabe o que a gente está falando. Bom, Exatamente. bora falar então do nosso queridíssimo. Nosso queridíssimo time, então. O time que. É o Raiderzão da massa desse ano? Fale por você. O meu Cara. time querido é o Jaguars. É, também, pode crer. Então esquece tudo que eu falei. Vamos falar do Rams, então. Que o Rams, de novo, Jeff Fisher. Se você fizer alguma coisa relacionada a futebol americano na sua vida, você tem que ter uma medida restritiva para isso. Não se aproxime mais de campos, de bolas, de playbooks, de nada, porque Que pelo homem amor de errado, Deus, meu. que homem errado. E assim, Rams aí classificou ganhou a divisão na NFC. É o West, né? É o West. Ganhou West. a NFC West pela primeira vez desde 2003, né? Na época ainda tinha Kurt Warner naquele time. Exatamente, foi o ano que eles foram pro Super Bowl, não foi? Não, foi 2 anos antes que eles foram. Eles perderam pra quem em 2003? Vamos ver, agora fiquei curioso. Bom, o Rams então voltando aí para os playoffs depois de 14 anos. E assim, cara, Jeff Fisher, ele foi numa rádio falar que, olha, se esse time tá bom assim foi porque eu deixei o plantel em bom estado. Meu amigo, ano passado o Todd Gurley foi considerado bust. Esse ano o cara tá sendo considerado MVP da liga. É o Ano suficiente, não precisa falar passado. mais nada. Ano passado, Jared Goff foi considerado uma das piores rookie seasons da história por um quarterback. Esse ano, ele está tendo uma temporada minimamente decente que você se espera de um quarterback veterano. Ano passado, esse ataque foi o pior ataque da liga. Esse ano, o melhor ataque da liga. Então, cara, não tem explicação. O time é o mesmo. Foi só sair o técnico e entrar um técnico que é apenas 2 anos mais velho que o Vitor. Vejam só vocês, façam as contas vocês em casa. E olha o que esse time tá fazendo. Cara, não tem explicação. Não, não tem. Não tem mesmo, é impressionante. Porque, Ah, o porra, Rams mano. perdeu pro Carolina, velho. Ah, é, né? O Carolina foi pro Super Bowl aquele ano. Isso. E Carolina perdeu pra quem mesmo? Sei lá, pro time que filmava os times, não era? Não é esse? Todos os times filmavam todos os times, cara. A Olha, só diferença é um que foi meu. punido, então, né? A diferença é que meu time foi pego. Essa é a Também. diferença. Meu time era tão bom que ele não precisava ser sutil. Sem comentários. Olha, podemos falar do menino Jimmy Garoppolo, que homem, cara. Foi uma medalha Pra quê? Foi uma vitória surpreendente, parabéns, mas né? 44-33, 44 pontos na defesa de Jacksonville, cara. Olha, eu se fosse vocês, pessoas que estão endeusando esse moleque. 44 que é um gato, por sinal. É lindo, cara, ele é muito lindo. Mas assim, invicto em todos os jogos como titular e 44 pontos em cima da melhor defesa. Tudo bem, você tem que pegar, cara, ano que vem, quando as pessoas vão ter o filme sobre ele, vão poder ver o que essa pessoa faz. Já tinham o filme. Que filme do quê? Jogando por New England. Você acha que New England deixa você filmar ele de algum jeito? Quando ele jogava nos Patriots, ele jogava no mesmo sistema. O sistema de New England é extremamente simples, que é play action e tem um quarterback bom, cara. Ele é bom. É isso. Calma. É sim. Ano passado, o Dex também era sensacional. Agora, calma. Ano passado, o Dex era sensacional porque tava todo mundo preocupado em dar teco no Elite. Todo mundo esquecia que tinha outros jogadores em campo, né? Essa é a verdade. Não, era um playbook de idiota, basicamente. E agora, tipo, o pessoal que joga contra, né, não é tão idiota. Tipo, querem que eu diga, né? Vamos aqui pois nesse pois tempo no huddle, e aí, peraí, o que ele tá fazendo? Ah, tá, é só slant no jogo inteiro, então eu vou marcar o meio, né? Acabou, ninguém vai conseguir fazer nada. Bom. Ai, Deus. Gordo de merda. Vamos então falar um pouquinho dos playoffs? Fechar aí a cena 16 e falar um pouquinho dos playoffs? Vamos. Então, playoffs, olha só. Alguns times foram eliminados, outros seguem aí na luta. Vamos então começar pela AFC. AFC está na seguinte situação. Na seed número 1, Patriots 12-3. Na seed número 2, Steelers 12-3. O Patriots vai jogar semana que vem contra o Jets. Steelers joga contra o Browns. Na Ou seed... seja, né? Ou seja, o Browns vai ganhar porque o Steelers vai botar todo mundo ali para descansar, né, gente? Bom... Na seed número 3, Jaguarsão da massa. Jaguars que vai jogar aí no último jogo contra o Titans. Na seed número 4, está o Chiefs, que vai jogar na última semana contra o Broncos. Com Mahomes. Com o Patrick Mahomes, mas vamos falar disso mais pra frente. O Titans aí tá na... Não, desculpem. O Ravens tá na seed número 5, vai jogar o último jogo contra o Bengals. E o Titans tá na seed número 6 e vai jogar o último jogo contra o Jaguars. Na AFC nós ainda temos aí, na corrida por fora, Chargers e Bills. Só que aí é que as coisas começam a ficar interessantes. E complicado. Exatamente, porque aqui tem a possibilidade de existir um tiebreaker triplo, cara. Então assim, se os Ravens ganharem e Titans ganhar, Chargers ganhar e Bills ganharem, entra um tiebreaker gigantesco. Basicamente, se eu não me engano, o Ravens, o Titans tem o tiebreak sobre o Ravens e o Ravens tem o tiebreak sobre todo mundo. Só que aí pode ser, se eu não me engano, que mude algumas seeds. Se os Bengals ganharem dos Ravens, automaticamente os Chargers estão eliminados dos playoffs. Correto. Se os Titans ganharem, né, dos Jaguars, automaticamente... Na verdade, sim, os Chargers... Todo mundo precisa perder e os Chargers precisam ganhar. Essa é a verdade. Ou seja, tá, né? Tchau, Chargers. Os Bills, só falando aqui, né, os Chargers eles vão jogar contra os Raiders, né, e os Bills vão jogar contra os Dolphins. Então assim, os Titans, cara, eu acho que eles são capazes de perder, né, a colocação eu ainda aqui pro Chargers ou pro Bills. Porque assim, o Chargers ele tem o pior recorde de conferência. Então se o Bills perder, Titans perder e o Ravens ganhar, automaticamente o Chargers já entra como a seed número 6. Então, assim, rolam aí umas coisinhas bem interessantes. Aí eu apostaria em Ravens e Bills aí. Ah, cara, eu aposto em Ravens e Chargers, velho. Porque sério mesmo? Sim, porque, mano, o Bills vai perder pros Patriots e o Titans vai perder pros Jaguars. Mas o Bills pega o Patriots, o Bills pega o Dolphins. Ah, é, pega o Dolphins. Ah, é, então, mas continua apostando aqui. Cara, o Bills não vai ganhar, velho. Eu acho que vai, cara. Cara, o Jay Cutler, ele tá num modo onde ele não liga pra nada, então ele vai jogar... Ah, mas tá assim a temporada inteira, o que vai mudar agora? Aliás, falando nisso, eu tava vendo duas coisas, na verdade. A primeira matéria era do Jay Cutler comendo o que É uma coxa de um avestruz triássico. Uma é muito grande aquela coxa de bagulho, tá ligado? Não sei o que é As aquilo. coxas Mas ele... de peru da Disney. Sim, cara, ele basicamente ele tava tipo, com um pote de mostarda do tamanho Jumbotron do lado dele. E aquela merda, eu falei, mano, sabe como? Aí vai se aposentar de Aí... novo, deixa ele, cara. Não, ele falou que quer continuar jogando, cara. Ele falou que Aonde? definitivamente vai Vai continuar jogar jogando. onde? Sim. Não sei, cara. Browns? Olha o Browns aí aparecendo. Ó, ó. Olha só. Ele com aquela barbinha de tipo. Sabe Cara, você já aquele. imaginou o Cutler jogando no Browns, cara? Meu Deus, que Sensacional. apocalíptico. Meu, assim. Ou é capaz de ser desastroso, ou é capaz dele ir muito bem, cara. Não, não vai ter o um meio termo. Não vai ter Não, não o vai. Com ele Cutler não tem meio meio termo. termo. Não, e assim. Ele com aquela barba dele de tipo. Bêbado louco, que passou 4 dias no bar fumando e bebendo sem parar jogando sinuca. Falta o E senhor Wilson do lado dele, aquela. Sim, num cara. joguinho. Não, e assim, a outra notícia foi que ele não saiu do quarto do. Ele não, tipo, ele ficou no mesmo hotel, no mesmo quarto de hotel durante a temporada inteira, cara. Hotel durante a temporada inteira. E ele falou assim: não, é meio ruim, mas é meio ruim porque os filmes, né, on demand do hotel. Não são atualizados tão rápido, mas eu ganhei muitos pontos. Mano, esse é o Jay Cutler que a gente ama e adora e vai proteger, cara. Que homem, cara. Que homem. É exato, que homem. Errado e certo ao mesmo tempo. Que homem. Ele consegue. Bom, vou então falar da NFC aqui. Aqui é simples. Na primeira seed número 1, Eagles 3 Quem? e 2. Repita. Eagles, Fly Eagles, Fly. Que tem o Eagles? O Eagles, do time da Filadélfia, seed número 1. Meu Deus, nossa. O que que aconteceu da última vez que o Eagles foi seed número 1? Foi pro Super Bowl e perdeu. Mas foi, né? Foi e perdeu. Tudo bem, tem problema. Mas foi e perdeu, teve um ótimo clock management ali, mas enfim, foi e perdeu. O Sabe quem Eagles só vai pegar perdeu? o. A gente perdeu esse jogo por dois motivos. Vocês Ah. que tinham 5 anos de idade nessa época, e você então, né? Pelo amor de Deus. Terrell Owens jogou com o tornozelo quebrado. Foi a perna que ele quebrou? Sei lá que ele quebrou. Foi um idiota do indivíduo que colocou ele pra jogar o último jogo da temporada contra o Cowboys e ele quebrou a perna. Gênio. Aí passou 5 semanas e ele estava no Super Bowl. Mas, enfim, né? Deu no que deu. Cara, é assim. E amanhã a gente vai jogar contra o Cowboys de novo e alguém vai quebrar alguma coisa. Já estou esperando. O Alex Mack jogou um Super Bowl com o fêmur quebrado, cara. Nada mais me surpreende. Quando o Ele cara ganhou o joga. Super Bowl. Ou Não, não? o Alex Mack é do Falcons, ano Então. passado. Então, se você quebrou alguma coisa, não jogue o Super Bowl, você vai perder. Essa é a lição de vida que fica. Bom, o Eagles, como o Victor já disse, joga contra o Cowboys aí na última semana. Na E seed de número 2, tabela, o Eagles nós não temos o. precisa fazer nada. Você tem que falar essas Tá. coisas, cara. É primeira seed locada, locadaça. Chupa mundo. Aqueles Bom. jornalzinho de merda dos Estados Unidos que tá colocando que o Eagles ia terminar em último na divisão, chupa. Enfia esse jornal no cu. Olha só o clubismo, garoto. Com a seed número 2, temos o Minnesota Vikings, 12-3 ali. Vai pegar aí na última semana o Bears. Na seed número 3, nós temos o já falado Rams. Joga a última semana contra o 49ers, ou seja, 49ers ganha. Eu acho que assim, cara, Sim. 49ers Essa é devia. reserva, né, cara? Rams vai ser reserva. Deviam dar a seed número 6 pro 49ers, cara, automaticamente. Entrega, vamos ver o que esse garoto consegue fazer. Vai ser muito mais divertido, cara. Seria mesmo. Eu concordo. Tiro Na seed Falcons. número 4, exato, cara. Só quando a gente sabe que, né? Se começar ganhando o jogo, não vai dar muito certo. O Saints tá aí com a seed número 4, 11-4. Vai pegar o Buccaneers na última jogo da temporada. O Panthers vem com a seed número 5, 11-4 também. Vai pegar o Falcons no último jogo. E o Falcons tá com a seed número 6 no momento. Pega, eu já falar do Panthers. Falcons está com recorde 9-6. E ali na corrida, respirando por aparelhos, está o Seattle Seahawks, 9-6. Pega o Arizona Cardinals na última semana. Bom, Seattle vai ganhar, isso é certeza. Agora, o Falcons vai ganhar? Será? Cara, a gente vai falar disso quando falar dos jogos da próxima semana. A NFL vai ter que fazer isso para sempre agora, porque foi uma ideia genial, mas enfim. Eu não sei, cara. Eu realmente não sei. Porque o Panthers tá com uma cara de que vai dar uma arregada nesse jogo. Só que o Falcons também tá com uma cara de que vai arregar nesse jogo. Então, não sei o que vai acontecer. Ninguém sabe. Então, uma coisa interessante na NFC é que o Minnesota, teoricamente, não pode poupar os jogadores contra o Chicago, né? Porque eles não estão locados na seed número 2 ainda. Eles não têm Exatamente. bye garantida. O Rams tem o tiebreaker em cima do Vikings, porque o Rams. Não, peraí, Não, peraí, mas o peraí, Rams não pode ficar em segundo. É o Carolina só. peraí. Ah, é O só Rams é Carolina? ter só Ah, é. Carolina. Se Minnesota perder, Carolina ganhar e o Saints perder, Carolina é o 2. Exato, exato. O Rams vai ter que jogar. Não tem como, não vai, não tem bye. O segundo bye é Minnesota ou Carolina, só. Então, gente, O fortes Saints emoções. perde tiebreaker. Não tem como, o Saints não ganha nenhuma do. O Saints perde, ou, quer dizer, o Minnesota ganhou do Saints e do Rams, então. No tiebreaker, quem segura o tiebreaker aí é o Panthers. Vai ser sempre o Panthers. Então, só que assim, segundo vem o Vikings, que o Vikings ganhou do Saints. Por causa do recorde na conferência, né? Exatamente. Se for com o Minnesota, no caso. Sim. Bom, É muitos detalhes interessante. interessantes. Vai ser Vai interessante esse. ser da hora. Essas brigas. Vamos então falar só mais algumas outras coisas que aconteceram aí nessa última semana, né? Depois da última rodada. Fala primeiramente, cara, como eu já disse, o Steelers vai jogar contra o Browns, vai jogar com o time reserva, porque, né, Steelers tá com uma sorte Será de que vai jogar no time reserva, mano? Não cara, sei. vai, porque vai pôr qualquer um titular, os caras vão machucar, todo ano estão machucando, não tá dando certo. Ué, eles ainda têm chance de terminar em primeiro? Não vai saber. Ah, Não cara, sei, não. mas é assim. Vai que o Jets ganha do Patriots, mano. Vai que. Eu tenho medo, cara. Vou ser sincero que eu tenho medo. É uma Porque possibilidade. 2 anos atrás o Patriots conseguiu perder 2 jogos seguidos para fechar a temporada, perdeu o mando de campo e se fudeu por causa disso, porque teve que jogar em Então. Denver, cara. Jogar em Denver é uma desgraça, porque, né? Igual quando o time brasileiro vai jogar em Quito na Libertadores. Então, agora vocês vão ter que receber o Jaguars lá. Eu quero muito esse Cara. jogo. Você não tem ideia de como eu quero esse jogo. Esse jogo, eu estou com medo, mas eu quero ver, cara. Porque se ganhar do Jaguars, entrar em as taças. Porque se ganhar a defesa do Jaguars, cara, não tem outra defesa. Não tem outra Então. defesa melhor. Ah, o clubismo. O clubismo. E assim, se tiver Patriots e Jaguars, eu vou estar com a minha camisa, minha jersey do Tom Brady e voltar A balançando única que existe no seu armário. exatamente. Você não tem Você pode me dar camiseta outra. nenhuma, só tem esta merda. Você pode me dar outra, inclusive aceito uma branca bonita, né? E vou ficar balançando, agitando freneticamente a minha bandeirinha do Jaguars, cara. Eu quero muito esse jogo, cara. A De vida é isso aí. verdade. Bom, além da. Então, assim, eu acho que o Browns vai ganhar e o Browns. Cara, puta. Não, o Browns vai terminar Gente. 0-16, cara. 1-31 nos últimos 2 anos. Parabéns, Browns. Segundo time na história a terminar 0-16. Primeiro foi o Lions. E o Lions, com isso, o Sim. que fez? Draftou um quarterback minimamente decente. Então, É, ele é vamos ok, esperar não é? mais alguns. Ele não é horrível. Sim. Ele é a Primeiro, pessoa mais bem Stefan paga da Diggs. NFL, mas né? Mas né? Mas, enfim. E a E segunda notícia. não, e lembrando que só Ah, uma desculpe. aqui do Browns, que o Hugh Jackson falou que ele ia fazer alguma coisa. Porque acho que ele ia pular no lago lá de Cleveland se eles terminassem 1-15 de novo. Ou seja, né? Ele vai ter que pular nessa porra desse lago aí. No inverno. Se ganhar, né? Não, se ganhar ou se perder, porque ele falou que ele ia pular se terminasse 1-15 de novo. E se terminar 0-16, o que que ele vai fazer, mano? Cara, ele Medo. Medo define. vai ser demitido, tá ligado? Não, mas que ele vai ser demitido, eu acho que não é surpresa pra Isso ninguém, né, cara? ele não vai ser demitido, ele vai entregar a rescisão dele. Demitido ele tem que ser, cara. Esse time não é pra tá tão ruim desse jeito, não. Eu acho que assim, se botarem ele só para ser coordenador ofensivo, tipo, rebaixam ele e colocam outro técnico, vai funcionar bem, cara. Não sei, Porque pessoal. Você tem coordenador que lembrar ofensivo. que o Browns tem o Bengals na divisão e ele conseguiu perder os 2 jogos pro Bengals. Mas, Detalhe, né? meu, tipo, ok, cara, o time do Bengals tem Não, talento o Bengals tá superior. medonho esse ano, cara. Não, Não, desculpa. o Bengals, ele tá ali. Ele Ali aonde? Defina ali. não é. Não é um time bom, não é um time ruim, é um time com não muita sorte. Ele mandou ter um quarterback Ginger, né, cara? Ginger só É, pode ter um, cara. mas o original é o Andy Dalton, cara. Tudo bem, eu prefiro a minha cópia, cara. Não tem problema nenhum. Bom, a segunda notícia é uma notícia que me agrada muito, que James Harrison foi dispensado pelos Steelers e foi contratado pelos Patriots. Né? Um linebacker de 39 anos. E o Winslow acabou de contratar o playbook do Steelers, essa é a notícia. Cara, é a piadinha mais velha da internet. É, então, e você faz ela sem parar, porque você é uma pessoa sem originalidade. Mas a real é que assim, cara, eu achei interessante, achei interessante. Porque, cara, eu sempre vou lembrar dos playoffs do ano passado. O James Harrison tava jogou muito bem, principalmente no jogo contra os Dolphins. E jogou a temporada inteira muito bem, então acho que assim. Você, como Cara, se quiser. torcedor do Patriots, você realmente acha que ele vai ter tempo de jogo? Que ele vai jogar algum snap nos Ah, playoffs? Eu acho que ele vai playoffs sim, jogar cara. amanhã e acabou, cara. Não, acho que ele joga os playoffs sim. Ah, eu acho que Porque, não. assim, quando contratou, há uns 2 anos atrás, o Patriots contratou no. Há tempo os playoffs ainda, o Steve Jackson. O Steve Jackson jogou ainda. Foi, tipo, não era nem pra ele ter jogado, mas jogou e tal. Mas, assim, cara, você já viu os linebackers titulares dos Patriots? Cara, não tem ninguém, velho. É, mas não sei não, cara. Tem um brother que eu acho que era do Jets, do Bills, de alguém. Que é um cara bem ok, um cara bem decente. Só que assim, não tem ninguém, velho. E assim, você tem um cara como ele, que é um cara que tem experiência, que, tipo, né, 2 Super Bowls ali, tem bagagem, é importante. Não, com certeza. Mas a coisa mais Então, acho importante é a da que. piadinha, né? É, tá bom. Bom. Mas ó, tô falando sério agora. Eu acho que aí vai ter uma virada de mesa sensacional. Eu acho que o James Harrison foi para lá para espionar o Patriots para uma possível final de conferência. Daí ele vai pegar, vai rasgar a camisa dele Não, no meio do. esse foi o comentário que eu vi. Isso aí já é uma viagem demais. Agora, eu acho que ele vai passar informações pro médico do House lá, é certeza. Pro Omar Epps. Isso. Ele vai passar informações confidenciais. Pro Dr. Foreman. Você tá ligado que isso não dá muito certo, né, cara? Tipo, ex-jogadores dos Patriots que passam informações assim, não, nunca deu Mas ele não é um certo. jogador do Patriots, ele é um jogador do Patriots. Não, então, você entendeu o que eu quis dizer. Ah, eu Você acho tem que o que mundo vai dar o tirar. troco em vocês, vocês vão é tomar no cu, cara. Eu quero. Vai nada, cara. Vai nada. Brady vai ganhar o MVP, a gente vai ganhar o Super Bowl. Sucesso. Ah, a gente pode discutir. Quem é o MVP da temporada pra você, cara? Cara, pra mim, o certo seria menino Wentz. Atualmente, eu estou bem dividido entre Gurley e Brady, mas eu vou ser sincero assim: o Gurley, porque basicamente ele é o ataque inteiro do Rams condensado ali. O Brady é porque, cara, nenhum quarterback com a idade dele fez o que ele tá fazendo, cara. O Peyton Manning, que é discutivelmente um dos melhores, é discutivelmente, vai, um top 3 melhores quarterbacks da história, ele fez 39 anos e ele foi tipo assim: ele era de tipo um cara bom, um bom quarterback, um ótimo quarterback, digamos assim, pra, cara, Gabbert Zone, tá ligado? Ele Sim, foi sim. abismal. O Mas o Brady, que cara, tem joga, não, mas o que 40. joga contra o Brady é esses últimos jogos dele. Ele não vem jogando muito bem essas últimas 4 ou 5 partidas. Sim, cara, mas assim, não, esse não vem jogando muito bem, ok, mas ainda assim, tipo, vem jogando o suficiente para fazer o time ganhar. Não, É, sei, mas não para e ser assim, MVP. não, e assim, ainda nessa parte, ah, não vem jogando muito bem, cara, ainda assim, no jogo passado, pô, lançou muita interceptação e tal, voltou com tudo, cara, ele, tipo, errou acho que Depois dois do passes. assalto também, né? Acabaram com a moral do Ai, meu pobre do Deus do Buffalo, céu. tadinho. Pronto, começou. Não, mas sério, se não for o Wentz, tem que ser o Gurley, cara. Eu acho que ainda é discutível. Eu dou ali o passo a mais pro Gurley, porque o Gurley, cara, se você tirar o Gurley, fica Não, e você tem que complicado. cons... Então, você tem que considerar ainda que esses dois, que pra mim são os favoritos, eles terminaram em último na divisão no passado, cara. E agora eles ganharam a divisão. E um não só ganhou a divisão, como ganhou. Vai terminar a campanha com a melhor campanha da NFL, cara. Sim. E tem um negócio também que a gente não falou aqui, o antes ainda assim. Mesmo com menos jogos, ainda é o líder em touchdowns da liga, né, cara? Jogos a menos, e ainda é o líder. Sim. Então, eu acho que a gente até teve uma discussão no grupo, perguntaram, ah, e o Antonio Brown? Cara, o wide receiver é a posição menos importante do ataque, porque ele só faz receber. Nem bloquear, esse cara bloqueia direito. Então, é tipo, uma posição que é muito relativa, assim, sabe? Eu acho que assim, running back, em ordem, é quarterback, left tackle, running back. Cara, tight end recebe peia, tem mais, tipo, faz mais coisas, faz as coisas. wide receiver basicamente recebe, sabe? Então, você não tem... Não, mas deveria, por exemplo, se fosse um wide receiver, teria que ser o Tonhão, sem dúvida nenhuma. Não, sim, mas ainda assim, se você vê o impacto que ele tem no time, cara, os Steelers destruíram o Patriots sem o Antonio Brown. Sim. Destruíram e não ganharam porque, né? Né? Não, infelizmente, acontecem coisas, né? Bom, mas eu acho que aí, realmente, meu coração clubista dá pro Brady, mas realmente acho que o Gurley merece. Meu coração clubista dá pro Brady, que frase. Ah, que frase. Sim, cara, grava, faz um negócio de 10 horas. Eu vou colocar de fundo o He-Man e o arco-íris, assim, com a sua cara. Sim. No He-Man. Porque tá aquela... Ah, que horror. Que imagem. Bom, sai da minha cabeça. Vamos então falar da última semana da NFL, semana 17. E a NFL, se o Roger Goodell teve uma boa ideia, né, finalmente, alguma coisa que ele tá fazendo de útil, que foi pegar todos os jogos que são importantes para as playoffs e colocar todos eles no mesmo horário. Cancelou o Sunday Night, deixou, mas acho que, três cancelou jogos. Cancelou o Sunday Night porque, né, não tinha nenhum jogo interessante. Não, mas, cara, ainda assim, se vocês pegarem a grade de jogos, todos os embates são embates de divisão. Então, isso é da hora. Só que o que é da hora mesmo é assim, vamos pegar todos os jogos que são importantes para playoffs e botar no mesmo horário. Mas acho e que vamos pegar os jogos. Horário, né? Não, então, tem jogos. As quatro. Enfim, os jogos estão em horário do Brasil. Tem jogo pra caramba no período da noite. Repete aí. Tem jogo pra caramba no período da noite. Tem, não, tipo, então, mas não tem seis jogo. Jogos à noite. É, então, mas assim, o que eles fizeram? Eles pegaram uma parcela de jogos que são estritamente importantes para os playoffs e colocarem em tal horário. E, tipo, os jogos mais importantes em um horário só. Os jogos mais importantes são no horário da noite. Então, são às 7 horas. Então a gente vai ter Carolina e Atlanta, Bengals e Baltimore, Buffalo e Miami. Vão ser também o Jacksonville contra Tennessee. E Chargers e Oakland, cara. E Seattle e Arizona. Todos no mesmo horário. Os jogos menos importantes estão todos no horário da tarde, que é o horário que seria o equivalente às 4 horas. Então, assim, todos os jogos, cara, é do or die, estão às 7 horas da noite. Todos os jogos. No fim das contas, não tem muito jogo do or die, né, cara? Cara, claro, é emocionante, mas não é. Se for parar pra pensar. A ideia é muito bom, cara. Eu acho que tem que fazer isso todo ano. Não. Porque dá aquele clima de você ir no estádio, o 15 de Piracicaba e ter que ficar ouvindo no radinho pra ver se a Ferroviária tá ganhando ou não o jogo dela. Sim, é isso que eu tô falando, cara. Sim, isso é legal. Gostamos. Bom, então, vamos fazer as apostas aí pra semana que vem, encerrar o programa. Vamos então começar com Bears contra Vikings em Minnesota. Eu vou de Vikings, cara. Óbvio. Próximo. Cleveland contra Pittsburgh em Pittsburgh. E eu vou de Cleveland, lógico, cara. Não, Steelers, cara. 0-16, tá forte. Vai ser 1-15, cara. Dallas, se for 0-16, tem parada em Cleveland. Não se esqueça disso. Sim, tem parada marcada pela torcida pra fazer. LeBron vai participar? Ah, LeBron é Dallas, né, cara? Acho que não. O cara, ah, é porque homecoming, corno, não sei. Não torce pro maior campeão da história da NFL. Palco do Packers é o Browns. Browns tem Jim Brown, Deus. Bom, Dallas Cowboys contra gol do Manchester. Não foi gol do Manchester. O jogo vai ser em Filadélfia e eu vou de Eagles, cara. Eu vou do time Boas Férias. Boas Férias, Dallas. Divirtam-se. Nossa, e vai dar vitória pra Dallas? Sim, acho que o Filadélfia vai poupar jogador pra burro. Bom, Green Bay Packers contra o Detroit Lions em Detroit. E, cara, eu vou de Lions, cara. Eu também vou de Detroit. Houston Texans contra Indianapolis Colts em Indianapolis. E, puta, esse é complicado, cara. Eu vou de Colts. Eu acho que eu vou de Colts também. Complicado. Não tem Hopkins. Então temos um problema aí. Bom, parece que ele não vai jogar. Mas é lesão ou só ser poupado? Evitar fadiga? Deve estar com alguma lesãozinha pequena e não tem por que colocar ele lá, né? É, exatamente. Bom, New Jersey Jets contra New England Patriots. em New England. E, cara, eu vou de New England, velho. Ué, os ladrão, com certeza. Washington Redskins contra New Jersey Giants. Esse tiroteio. Esse vai ser um jogo da hora de assistir. Será que E, vai ser o cara, último jogo de Eli Manning na NFL? Será? Será? será que vai ser o último jogo do Kirk Cousins em Washington? Ah, com certeza. Em Washington não, né? Em Washington já foi. Vai ser em New Jersey o Você me último jogo entendeu? dele. Jogando pelos Redskins, está melhor agora, senhor Vitor? Melhorou, melhorou. Ah, então obrigado. Eu acho que vai dar Washington, cara. Eu também acho. Vai ser um jogo da hora. E tomara que o Eli não se aposente, porque ele traz muitas alegrias para nós. É, lá vem pra Jacksonville, né, cara, ano que vem, então tá tudo certo. Nossa, já pensou? Eli e Bortles, meu senhor. Ai, mano. Bom, Arizona Cardinals contra Seattle Seahawks em Seattle, e, cara, Seattle leva, né? Sem dúvida nenhuma. Vai Vai atropelar. ser, eu acho que vai ser um jogo meio complicado pra Seattle, mas Seattle leva. Vai ser tipo 12 a 9, sabe? Não, acho que vai ser atropelamento. E para mim, o interessante desse jogo é como Earl Thomas será recebido pela torcida, né? Nossa, né? Aquele estádio faz barulho? Faz. Vai ficar absurdo. Bom, Quero ver. Buffalo Bills contra Miami Dolphins em Miami e, mano, Búfalo, de cara. Cutler. Búfalo. Eu vou de Cutler. Cutler ali Não. com cigarrinho na boca, aquela barba por fazer, aquela. Sabe aquele negocinho que você põe uísque dentro, pequenininho, você carrega no bolso, prata? Eu acho que ele vai tirar o Sei. laque, dar uma estragada, dar uma fumada ali, manda bala, moleque. Não, ele vai mesmo, cara. Se segura que vai ser umas 8 interceptações nesse jogo aí. Bom, temos também Carolina Panthers contra Atlanta Falcons em Melhor Atlanta. jogo dessa rodada. Cara, eu vou de Falcons, velho. Eu acho que o Falcons ganha de tipo 1 ou 2 pontos, assim, vai ser apertado. Sim, vai ser um jogo meio complicado, mas Falcons. Carolina tá com cara, acho que vai dar uma regada. Eu acho que vai mesmo. Até porque eles Bom. vão jogar já depois do Minnesota ter vencido o Chicago. Então, dane-se. Né? Não vai mudar nada na vida Sim. deles. É só ganhar no Chicago. Tem que lembrar que tem Mitchell Trubisky jogando naquele time. Olha que time sensacional. Bom, vamos para Cincinnati Bengals contra Baltimore Ravens em Baltimore. E, cara, esse é complicado, mas eu vou de Baltimore. Baltimore, com certeza. Porque o Bengals é um time que às vezes consegue umas vitórias. Cara, ganhou do Tipo, Lions no na semana passado, né? passada. É, semana É, passada, cara. semana passada deu um cacete no Lions, foi tipo Nossa, 33 a 7, eu o Lions é acho. um timinho desgraçado, né, cara? O Cara, é outro timinho time que desgraçado. tem um técnico bom, mas nossa, é uma falta de sorte que, pelo amor de Deus, cara. Demais. Bom, Jacksonville Jaguars contra Tennessee Titans em Tennessee. E, cara, Eu vou de Jaguars, né, Jaguars. velho? Jaguars. Jaguars dando um couro fenomenal aí Jaguars é o nesse time time desse do programa. Titans. Bom, temos também Kansas City Chiefs contra Denver Broncos em Denver. E, cara, eu vou de Denver. Denver, Não, Mahomes? mentira, mentira. Não, eu volto. Eu vou Você de vai apostar no Kansas City. Mahomes? Eu vou apostar no Mahomes, cara. Porque aquela Não, não secundária tá aposto uma no Mahomes. bosta. O Mahomes vai lançar bola lá na casa do cacete. E Em outra vez que Denver, o Over jogar. naquele frio do capeta, você vai apostar no Mahomes? Vou apostar no Ramones. Tá certo. Você vai ver, cara. Vai dar Denver. Bom, New Orleans Saints contra Tampa Bay Buccaneers em Tampa. E, cara, Saints, né? Saints, não tem como. Não tem o que falar. O Saints, Oakland tem que ficar de olho no Raiders. Camara, tá? Nesse jogo aí, porque esses últimos 2 jogos ele foi muito menos utilizado. Eu acho que o Camara não vai nem jogar. Acho que ele vai ser poupado. É, então. Então pera. Vai ser poupado. Acho que vai dar tampa, hein? Nossa Senhora. Tampa, que tampa. Ah! Nossa, desliga, sai, vai embora. Os ouvintes pegaram, hein? Bom, Meu. Oakland Raiders contra. Ah, foda-se, San Diego Chargers ainda. Aquele estádio tem 10 mil pessoas ali, lota aquela bosta. Nossa, vai Contra o ser em Oakland o Chargers. jogo. Quê? Praticamente em Oakland o jogo. Praticamente. O jogo vai ser lá em Los Angeles. E, cara, Chargers. Sim. Esse time do Oakland é miserável, cara. E pra fechar, San Francisco 49ers contra o verdadeiro time de Los Angeles, né? O Los Angeles Rams. Contra o Em verdadeiro time de Los Angeles. Los Angeles, que está lá há menos de um ano. Mas já passou a vida inteira naquele lugar antes de ir pra St. Louis porque queria algo mais calmo. Eu vou Dividir, de né, San mano? Francisco Dividir, cara. 49ers. Com certeza. O Reigns vai poupar todo mundo. Vai botar ali 58 pontos. Quem é o reserva do menino golfe? Do menino Goff? Cara, não Eu não sei. tenho ideia de quem é. Será que teremos Mark Sanchez amanhã? Nossa. Nossa, o Sanches? Não, o Sanchez é do Chicago, não é? O Sanchez tá em Chicago. Mas Chicago que ele tá? Acho que ele tá em Chicago. Sei lá, mano. Eu não sei quem que é o quarterback reserva dele, não, cara. Calma aí que eu estou pegando. Corta. Nossa, é o Shannon, cara. Ele tá Quem? vivo ainda. Shannon. Não faço ideia de quem seja. Puta, mano, É é um um cara velho? X. Não, não, não. Ele é Ele novo. já jogou alguma coisa, né? Pior que já, cara. Que amanhã ele vai jogar. Ele sempre foi, eu acho que, quarterback reserva dos Rams. Bom, enfim. Esses foram os jogos aí da semana 17. Está acabando. Semana que vem teremos mais. E também teremos aí, já vamos ter aí playoffs definidos. O negócio vai começar a ficar da hora. Aí é que começa a NFL de verdade. Gente, vai ser sensacional. Boas Então, férias muito para obrigado a quem não vai estar tá todos. lá mês que vem, tá? Exato. Tipo, Aos times que não estão mais aqui, fica o Cowboys! nosso adeus e fica o nosso troféu de participação, show de bola. E pra esse time de merda, fica aqui um vai tomar no meio do teu cu e some daqui, bando de lixo. Olha só, assim, olha o carinho da torcida. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Fiquem aí, tenham um ótimo final de ano. Que Feliz Ano 2018 Novo, ouvintes. seja bom. É, exato, feliz ano novo. Happy New Year, né? É isso aí. E, cara, ano que vem tem Copa do Mundo, então 2018 vai ser um ano do caralho. Teremos programas sobre a Copa do Mundo. E, novamente, muito obrigado a todos e até semana que vem. E chupa, Cowboys. Boas férias, seus cu.